casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado. É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonado, eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero. Dormir de conchinha, nem pisar em festa, mas quem me dera, posta fotos juntos e um contatinho já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Sentiu minha falta e já ligo preocupado. Diz pra mim, é que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonado, eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Diz pra mim, dormir de conchinha, nem pisar em festa de o quê? Mas quem me dera, posta fotos juntos e o contatinho já é. Mas quem me dera, eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. É assim, ó, dormir de conchinha, nem pisar em festa de vocês, vai. Posta foto juntos e o contatinho já era. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Mas se você vier, meu coração. E quem gostou faz barulho aí pra gente.